Salvador venceu na cruz. Já nesse mundo raia a luz. Aleluia! Das mãos do grande usurpador livrou-nos com profundo amor. Cantai ao forte Salvador. Aleluia! Vencida a morte, seu horror, subiu a glória ao Redentor. Rompei em cantos de louvor. Aleluia! Com majestade sem igual, firmou o império divinal. Erguei o salmo triunfal.